Olá, amigos do podcast Triwide. Após a semana passada, onde enfrentamos diversos problemas e tivemos apenas a participação do Leonardo em uma aparição solo, hoje contaremos com a presença minha, Pedro Mugarte, e do Hélio Lima novamente, para gravar a nossa 19ª edição, onde iremos conversar sobre as etapas de Charlotte, da Nationwide Series e da Sprint Cup. Bom, vamos adiantar logo as conversas aqui, já vou pedir para o Leonardo deixar seus destaques, posteriormente o Elião e eu, e aí nós vamos debater o que aconteceu lá na Carolina do Norte, no que foi, se eu não estou enganado aí, vocês podem me ajudar aí, a 30ª etapa do campeonato. Exatamente, a 30ª corrida do campeonato em Charlotte. Bom, começando, boa noite Pedro, boa noite Hélio. Bom ter vocês de novo junto comigo. Já vi semana passada sozinho, né? Agora a companhia de vocês. Então já boa noite pro pessoal também, boa tarde, bom dia ao que preferem nos ouvir também. Vamos à nossa 19ª edição. E já começando já os destaques da corrida. Como sempre, falando do vencedor, né? O Caio Busch que venceu a corrida. Ele chegou à sua vitória de número 62 na Nationwide Series. Ele venceu a 11ª esse ano e a 8ª vitória dele em Charlotte. E, curiosamente, ele fez a primeira vez pole vitória, né, em Charlotte. Nunca tinha acontecido isso. Aliás, ele nunca tinha feito a pole em Charlotte. Foi a primeira pole dele em Charlotte. Para Kyle Busch na Nationwide, isso é uma novidade, né? Tá aí o trabalho do Kyle Busch aí. Bom, passando agora pro pessoal lá dos meus destaques, né? Eu só quero enfatizar aqui eu separei aqui, que a gente começou a ficar um pouco. A gente tem um destaque, né, teve nessa corrida. Tinha uns quatro carros dentro do top 10, que eram os Driver Cup, né? E três dentro do top 5. Ou seja, ficou assim, uma corrida meio que. Meio que Driver Cup, entendeu? Então. Ficou, sei lá, fica meio uma coisa meio sem sal, sem açúcar, por em termos de campeonato. Não que a corrida foi ruim e não que a briga do campeonato foi ruim, porque Austin Dillon chegou em segundo e Sam Horner chegou em terceiro, né? Mas assim, deveria ter, sei lá, esses caras têm que sumir daí, porque quem ganha a corrida é que tem que lutar pelo campeonato. Essa é a minha opinião, nós já falamos mil vezes sobre isso daí. Bom, hoje eu vou ter, graças a esses drivers, os Cup Drive invadindo, né, o Top 10. Então eu tenho três destaques. O primeiro é o Parker Kligerman, ele que dá um bicudão no azar, né, repete um nono lugar lá da Hilton 300 da corrida que aconteceu em maio, e marca seu terceiro Top 10 consecutivo, né, já esse ano na National Ice Series. A diferença entre ele e o Larson, que antes era de 20 pontos, agora cai para 17 pontos. E meu outro destaque também é o Marco Coanetti, que tem uma corrida em décimo. Ele marca o seu quarto top 10 em 2013. E nas últimas oito corridas, ele terminou apenas uma fora do top 15. Para o Marco Coanetti, né, todo mundo sabe a história do começo do ano, tal, tudo, né, para o Marco Coanetti, ele tá assim. Para a equipe dele foi um ótimo resultado e vem fazendo boas sequências de corridas. Desse top 15, a maioria é 11º colocado, tá? Não é na rapa, não. Na maioria é 11º colocado dessas oito corridas aí. E meu outro destaque é o Ryan Reed, né? O Ryan Reed, ele terminou correndo em 16º. Ele fez quatro largadas esse ano, 16 da Roush Fenway, né? Ele foi 16º em Richmond, 26º em Bristol, nono em Richmond, ele voltou, né, e 14º agora em Charles. Então foi um bom resultado para o Ryan Reed, ele que, se não me engano, me falha a memória, já está garantindo o carro 16 para o ano que vem. Eu já até comentei já que, querendo ou não, quem sai perdendo com isso pode ser uma possível ida, talvez, né, assim, como ele já namorou, eu já especulei, ele já namorou o carro 16, possa ser, como eu já falei, né, uma possível fechada de porta para o Nelson. Que o Nelson que deveria estar nesse carro 16, hein? Hélio? Tudo bem, pessoal? Então, sexta-feira foi uma boa noite de corrida. Para mim, foi uma das melhores provas da Nationwide Series do ano. Até o próprio Austin Dillon, depois da prova, em entrevista ao repórter do ESPN falou que foi a corrida mais divertida que ele teve em 2013. O Kyle Busch venceu a corrida numa manobra espetacular, faltando 4 voltas pro final ali com os retardatários. Sam Horn Jr. fez uma corrida muito boa. A gente critica aqui o Sam Horn por ser omisso, mas ele fez o que pôde nesse fim de semana. Fim de semana, e aliás, ele acabou, foi anunciado, né, que ano que vem ele não retorna no carro 12. Ou seja, era uma grande oportunidade de do tricampeão da IRL mostrar aqui bem que merece uma chance. Nesse acordou meio tarde, né, Sam Horn já, né? Sim, mas nunca... Pelo menos ele está mostrando reação, está correndo atrás. Austin Dillon também foi espetacular, fez uma grande corrida. Os dois andaram no palco, Caio Bush. Só que no final, na hora de pegar os retardatários, a maior experiência, o maior talento do carro 54 e a força do carro 54 acabou prevalecendo. O Kyle Larson foi, mais uma vez, fez uma corrida incrível, liderou, foi a prova onde ele mais liderou voltas na carreira, chegou a dominar a certa metade para o final da prova, está mostrando a cada dia que está evoluindo. Acabou errando na parte final, faltando 30 voltas, só que é da experiência isso aí. Outro piloto que eu quero destacar aqui, o nosso amigo Léo já falou do Michael Adams, mas eu quero falar de James Buescher. Fez uma corrida muito boa nessa, saiu lá de trás, foi evoluindo conforme a noite. Gostei muito da atuação do Buescher, que ano que vem será uma figurinha carimbada da Nationwide Series. E o meu último destaque aqui fica para a Johanna Long. Ela teve uma grande noite, conseguiu uma boa recuperação. Ela que no início da noite andava perto do 20º lugar, perto do próprio James Buescher, que também teve uma rotina parecida durante toda a noite. Johanna conseguiu um belo 17º lugar, e eu ia ser muito interessante ver ela numa equipe melhor no ano que vem, uma equipe que tenha nível para conseguir disputar top 10 diretamente, uma equipe como a própria Red Racing do Alex Bowman, né? Que é outro piloto que, quando tem um bom equipamento, ele consegue fazer um ótimo trabalho. E não esquecendo, né, pessoal, de Kevin Swindle, que fez uma corrida muito boa, até elogiada pelo pessoal que estava fazendo a transmissão do Fox Sports. Foi uma corrida muito consistente, que um piloto que até tem chance da Sprint Cup na sua Racing, e que pode ser um desses nomes que ninguém fala, mas no futuro pode ser uma outra figurinha carimbada na Sprint Cup. Os destaques foram esses. Bom, concordo aí com a opinião de ambos, né? A boa prova, inclusive, tivemos em Charlotte. No final, o vencedor não nos surpreendeu, né? Acabou sendo o Kyle Busch, 11ª dele na temporada. Não dominou a corrida dessa vez, a gente teve um domínio maior por parte do Sam Hornish e depois um esboço de possível vitória do Kyle Larson, que acabou não se convertendo em vitória. Talvez por um erro do time nos pitstops, né? Aquele problema no última parada. Mas parecia sim ter um carro muito rápido. Mas aí o Kyle Larson também dá um pouquinho de sinal que na hora que ele precisa ir para cima, ele dá uma afobadinha. Mas ele tem. Eu até comentei isso durante a prova, que ele me lembrou muito os tempos de Montoya na Indy, quando recebeu o apelido de Win or Wall, né? Ou vencia ou ia no muro. E dessa vez o Larson acabou indo no muro, mesmo tendo grande chance de vitória. O Kyle Busch, né, tem um equipamento melhor, talvez não tinha o melhor carro da prova, mas no final ele soube se aproveitar bem dos retardatários, e a equipe fez uma boa estratégia nos pitstops e ele conseguiu vencer a corrida. Bacana ver Austin Dillon e Sam Hornish brigando cabeça por cabeça ali no campeonato de pilotos, né? Não sei até que ponto é interessante ver o Austin Dillon vencendo uma prova para ser campeão, ou se é mais interessante ver ele campeão sem vencer uma corrida e ver qual vai ser o posicionamento da NASCAR. Como eu interrompi o Hélio ali, dizendo que o Sam Hornish Jr. acordou tarde, eu penso que confirmou isso durante a semana, né? Dizendo que vai manter só um carro na Nationwide na temporada que vem, que vai ser dividida entre Logano Keselowski e Blaney, que deve continuar fazendo Truck Series full time. Justin Allgaier me surpreendeu um pouco no decorrer da prova, não achava que ele fosse parecer tão forte, mas me surpreendeu por essa corrida. Antes da prova, eu dei uma olhada nos números dele, e nas últimas provas ele é o piloto com as melhor média de chegada em Charlotte, então quer dizer que ele vem se dando bem e consegue manter isso, né? Ele tem melhor média até do que Kyle Busch e esses demais pilotos, se você for somar provas de anos anteriores. O Kyle Larson tinha grandes chances, né, de ser o piloto ainda recordista, que com uma largada e um quarto lugar, agora ele diminuiu um pouco a média dele, terminando em 13º. Boa surpresa no Top Team, né, novamente o Michael Annette, piloto que está, apesar de problema no começo do ano, consegue fazer boas provas nesse carro número 43 da Richard Petty. Parker Kligerman retornou ao Top Team. Trevor Bayne andando ali onde ele andou a temporada inteira, terminou em 8º. Joey Logano não foi fator nessa corrida, liderou algumas das voltas, mas terminou em 7º. Também queria destacar o James Buescher, que o Hélio muito bem destacou aí, que fez uma prova excelente, bem perto do top team, largou em 30º e evoluiu no decorrer da prova até terminar em 11º. Joanna Long e o Hélio também destacou, um bom destaque. Alex Bowman deixou um pouco a desejar, tinha um carro para chegar mais à frente, né? Largou em 6º, mas acabou terminando em 18º. E o Regan Smith fez uma estratégia arriscada, liderou uma boa parte da corrida. Poderia ter entrado de vez na briga pelo título novamente, mas com essa estratégia um pouco arriscada, ele acabou ficando para trás, terminou apenas em 19º. Que mais aqui? Corrida bastante acidentada, né? Tivemos a primeira bandeira amarela foi um boliche que o Red Sorensen ocasionou lá, inclusive pegou dois carros da Gibbs e sobrou um pouquinho pro Eric McClure. Que para quem não lembra, né, o Sorensen mordeu a grama ali na entrada do quadrioval ali e aí o Vickers tentou desviar, acabou pegando o Elliott Sadler que vinha saindo dos boxes, o Eric McClure também acabou rodando. O Elliott Sadler ainda conseguiu voltar para a pista e depois talvez até por algum problema que já vinha sido ocasionado no primeiro acidente, rodou na saída da curva 4, ocasionando a segunda bandeira amarela da prova. O Eric McClure também depois rodou e o motor do Jeff Reinhardt também ocasionou a amarela. Nós tivemos, foram dois incidentes na curva 2, que estava lisa pra caramba nesse final de semana lá em Charlotte. Bom, meus destaques acho que são esses, sim. Eu não confirmei a informação, mas parece que o James Dick, carro 55, ele parece que isso, bateu na 2 também. Parece que ele teve uma lesão, quebrou 3 costelas. Ele se machucou? Mas até na hora desse acidente, ele demorou um pouco para baixar a redinha. Ele saiu andando normal, mas veio a informação que ele teve essa lesão. Eu não apurei nada também nesse sentido, não. Estou até com a página de notícias aberta aqui. E não vejo nada relacionado, o Elião. Mas depois eu vou dar uma pesquisada e aí eu confirmo a informação. Mas eu creio que não. Foi um acidente até na área, assim, sim. Safer Bell, ele bateu do lado do... Porque ele foi no muro e acabou rodando pro lado interno, né? E ele pegou por dentro o muro. Foi esse acidente, né? Que a curva 2 estava lisa pra caramba. Eu não lembro se o Sadler rodou na 4, se eu não tô enganado. Isso, o Sadler rodou na 4, então não foi problema do Sadler. Mas na 2 ali a gente teve o Dick e o Eric McClure batendo. Então foram 5 amarelas na corrida. Bom, para mim, assim, já emendando, o grande destaque mesmo da prova, que a gente já tem falado bastante dele, até depois ele demonstrou isso na Cup, e a gente vai falar um pouco dele no bloco da Sprint Cup, foi o Kyle Larson, né? Que acho que ele tem uma senha para andar em Charlotte, que poucos pilotos têm, poucos conseguem acompanhar aquela linha de cima nesses ovais de 1,5, né? Que ele andou muito forte, cara. Eu apostei fortemente que ele ia vencer a corrida. né? Mas a equipe errou lá nos pits, como eu já tinha dito, né? Perdeu tempo no pneu lá e quando ele voltou um pouco atrás. Mesmo assim, ele chegou a avançar, chegou a estar em quarto depois da última relargada, mas daí quando ele bateu no muro, judiou bastante do carro e ele acabou terminando em 13º. Mesmo assim, na volta dos líderes, mesmo assim se controlando. O Ryan Reed fez uma prova bem sólida também, é bom destacar isso aí. Não foi aquele cara que apareceu muito durante a prova, mas terminou em 14º lugar. Talvez fazendo o que a Roche está dando de equipamento para os pilotos esse ano, né? A observar isso pelo Trevor Bayne, né? Que não vem andando tão forte assim. Bom, da minha parte é isso. Eu queria ver se vocês têm mais algumas coisas que aconteceram que vocês queriam comentar aí, senão a gente ia pegar Situação, Pedro, uma campeonato. situação sobre o Kyle Larson, o estilo, como você falou, essa senha que o Larson tem para andar em Charlotte, o estilo dele andando ali, ele arrisca muito, ele estava andando sempre no limite ali. Até naquela, para mim, uma das imagens mais bonitas dos últimos dias assim, que eu vi, foi aquela ultrapassagem dele por fora no Kyle Busch, eu não lembro mais quem que estava por dentro. Mas ele passando por fora, raspando o muro ali. Ele tava, não sei, a pista de Charlotte, acho que favoreceu muito aquele estilo de correr que ele traz das pistas de terra, dos midgets, né? Muito, o traçado que ele tava fazendo era muito parecido com aquela estreia dele, não, aquela segunda prova dele na Truck Series no ano passado em Atlanta. Quando ele passava de lado, raspando o muro praticamente. E um pouquinho antes dele bater, ele estava na briga muito forte com o Austin Dillon. Sempre É pro para isso, traçado. para exemplificar bem assim, é só a gente lembrar como que era o estilo da corrida das trucks em Eldora, né? As trucks correndo bem em cima, né, e de lado no muro. Lógico, são características diferentes, mas o estilo é bem parecido mesmo, de tocada. Eu concordo que essa experiência na terra, essa grande experiência na terra que ele tem, de alguma forma vai auxiliar ele. E vai auxiliar ainda mais na Sprint Cup, que é onde são carros que são mais traseiros, né? Mais carros mais soltos e com maior potência, que talvez ele vai se adaptar talvez até mais fácil do que se adaptou aos carros da Nationwide. Já queremos entrar em campeonato já? Leozão, tem alguma coisa para falar aí mais da prova? Não vai falar do Nelson hoje? Ah, não sei, vocês estão a fim de falar do Nelsinho? Eu não estou muito a fim de falar dele, não. Você quer falar alguma coisa? Você pode ficar à vontade. O espaço é todo seu, meu amigo. Não, então, eu queria só, semana passada, como eu gravei sozinho, né? Eu queria a opinião de vocês também sobre o que eu falei semana passada, só para refrescar a memória de todo mundo, né? Eu fiz uma comparação do Nelsinho com o Mike Breeze, que é o Mike Breeze é um dos que ele luta, faz um confronto direto ali no, na posição do campeonato ali, né? E mais uma corrida, se eu não me engano, é a quarta corrida seguida que o Nelsinho termina atrás do Mike Breeze. E eu falei, né, que o Mike Breeze era no carro da Tristar. E o carro da Tristar é um carro, é um single car, né? Perdão, é uma equipe pequena, né? Então, assim, não é. A Tristar não é uma equipe de ponta. Já o Nelson tá numa Turner, né? Uma Turner, que nem eu fiz um. Só para lembrar também, né? A Tristar, ela tem a sua melhor posição, ela tem um quarto lugar e é o seu único top 5 da história da Tristar. E na história da Tristar tem apenas 12 top 10, né? E já a Turner, ela já tem 6 vitórias, tem 50 top 5 e 150 top 10. Então, sim, só para ver a magnitude de uma equipe e de outra, entendeu? Só para comparar, assim, para mostrar que o Mike Breeze é um carro bem inferior do Nelsinho e consegue fazer uma coisa bem melhor que o Nelsinho. Agora, o porquê e o motivo, eu não sei, né? Eu só queria saber a opinião de vocês aí, porque eu falei que ia deixar a imagem aberta, ninguém ia falar tanto, para poder saber sobre vocês, já emendando também sobre o resultado dele, que foi péssimo, mais uma corrida péssima dele, né? Ele que, penso eu, que deve estar de partindo desse carro aí, dessa equipe, ele deve estar mudando de ambiente ano que vem. E não me assustarei se ele voltar para trás e voltar para o Truck Series. Pedro, então, é complicado. Tanto que a diferença dele, que estava em 40, 50 pontos, agora só de 13 para o Mike Briz no campeonato. Mas, pelo menos esse fim de semana, o Nelson veio fazendo uma prova bem consistente, subindo. Ele estava andando a prova inteira junto com o James Buescher. Só que aí, naquele pit stop, ele resolveu não entrar e acabou virando história na prova. Aí parou no pit, perdeu volta, terminou lá atrás. É complicado, mas pelo menos nesse fim de semana ele vinha bem. Só que aí um erro no chefe de mecânico dele, do chefe de mecânicos, acabou complicando a noite dele. Corrida, né? Mas sobre o númerozinho aqui, desde quando ele trocou pro Best Ison, né? Ele trocou em Bristol, foram 8 largadas, um top 10, que foi em Chicago, né? Um 12º lugar e todas as outras 6 corridas ele terminou atrás do 20º lugar. Numa prova, em uma outra prova bateu, na outra acabou tendo problemas. Tá meio complicado essa segunda parte de campeonato para ele. Vamos ver se pelo menos até o fim do ano ele consegue um top 10, né? Nas 3 corridas que faltam. Então, cara, difícil falar. Os caras acham que eu já pego no pé dele. Qualquer coisa que eu falar. Pra mim não mudou nada. Trocou de crew chief, mas na verdade o problema não era o crew chief. Ponto. Acho. Que é isso. Primeiro. Segundo, nessa corrida, falando especificamente da prova de Charlotte, talvez tinha um carro ali pra terminar em 15º, 16º. Né? Porque não acho que esse carro fosse tão ruim a ponto de levar tinta do Mike Bliss, do Swindell, da Joanna Long e do Clements. Né? Então, assim, e do Michael Wallace também, que igual que tinha acontecido já em Dover. Né? Mas que acontece, cara? Foi um erro da equipe, a equipe optou por ficar na pista. Tava Smith, Bowman e Piquet, foram os 3 que optaram por ficar na pista. Tá, o Smith tem um carro que é um pouco melhor que o carro da Turner, mas também acredito que não seja tão melhor assim. Apesar de ter vencido 2 provas esse ano, mas vamos colocar que é um carro melhor do que o da Turner. Beleza, se manteve bem, segurou a posição, liderou 8 votos. O Bowman conseguiu se manter na relargada, deu trabalho para os demais pilotos, tá? O Nelson entregou a rapadura na hora que deu a bandeira verde. Então, assim, né, vamos falar que a gente consegue ver o tanto que o piloto dá no equipamento nessas horas também, né? Então, caiu rapidamente. Em 2 voltas, ele tá de terceiro, ele estava em 15º. E daí já foi ficando para trás de novo, e aí teve que parar em bandeira verde, tomou uma volta, e aí bagunçou tudo o coreto. Mas aí você já vai vendo como é que funciona o negócio, né? Será que esse carro é tão pior do que o do Bowman, tão pior que o do Smith, tão pior do que dos tantos caras aí que a gente viu ele andando atrás? É isso que eu fico me perguntando. Até onde a gente fica pensando que é proteção por causa do carro e até onde que realmente é o piloto não ter se adaptado à categoria. Eu começo a achar que o cara não se adaptou ainda, ele não entendeu como que funciona o carro. Ele não consegue passar informação para qualquer chefe de mecânico que seja. E tem um clima que parece que é ruim dentro da equipe. E daí o cara parece estar sem tesão de fazer um negócio. Para mim é isso. Entendeu? Ele é um ótimo piloto, gente. Eu gosto dele demais, mesmo como piloto de NASCAR. Nas trucks ele foi fantástico ano passado. A gente não pode esquecer disso. Mas infelizmente esse ano está deixando a desejar. Então não adianta a gente ficar pegando no pé do cara, batendo nessa tecla. Alguma coisa vai ter que mudar. Ou muda um ambiente, que pode ser muito interessante, né? Mudança de ambiente sempre é importante, talvez mudar de equipe. Porém, as portas estão fechando, né? Das equipes que consideram grande. E o que eu penso? Um cara que está andando em 25º, tá bom que está em 12º no campeonato. Mas um cara que está andando nessas condições aí, ele não merece uma vaga numa Junior Motorsports, não merece uma vaga numa Gibbs, e talvez perderia a vaga para um piloto que está subindo da Turner, por exemplo, né? Não está fazendo por onde merecer uma vaga em um time melhor. Então ficar cogitando ele um carro melhor, eu acho que não é. Eu acho que o Nelsinho tinha que continuar na Turner. É a minha opinião. Acho que até vão perguntar isso depois no bloco de perguntas, mas eu acho que não tem feito por merecer. Talvez, se tudo que foi dito quando ele resolveu ir para a NASCAR, de traçar um caminho sólido, talvez ser o primeiro brasileiro campeão em pelo menos uma das categorias, né, chegar à Sprint Cup como um piloto consolidado, quem sabe dar um passo atrás e voltar a andar de truck não seja uma opção a ser considerada. Mas o que eu tenho a falar é isso, que infelizmente, na minha opinião, ele não se adaptou com o carro. Então, com o carro, com o equipamento da Nationwide, gente, não é o equipamento da Turner, podia colocar ele no carro da Gibbs, que não ia render nada, na minha opinião. Eu acredito que o problema é com o equipamento da Nationwide, com a potência do motor, com os chassis, com pegar a questão de acerto e tal, coisa que na Truck ele já tinha uma boa base, né? Tava bem melhor nesse quesito, tanto que venceu corridas, você via a evolução dele durante as provas. E a gente não viu isso até esse trecho final. A temporada já acabou, faltam só 3 provas de 33. Então, assim, tem que ver que rumo que o cara vai tomar na carreira e, para mim, virar a página. Não importa se ele vencer uma corrida, para mim, nessas 3 que estão restando. Porque se a gente for olhar para trás, às vezes ele pode vencer uma corrida aí por sorte, sei lá, não é impossível na NASCAR. Mas o trabalho realizado, infelizmente, não foi produtivo, mas que sirva de ano de aprendizado. Se for para continuar na Turner, que eu acredito que ele deve continuar lá, apesar de ter falado que as coisas não eram tão boas assim e tal, quem sabe o Allgaier indo para a Cup, que é o, segundo ele, é o protegido lá, e as coisas melhorem para o lado dele, mas, e aí chegando no James Bush, que também é outro protegido, mas assim, esse ano é para apagar da memória, assim, que e levar de aprendizado. O que conseguiu somar vai ser bem positivo. Porque também não adianta a gente ficar martelando os resultados negativos, que não vai levar a nada, né? Se de cada 25º, 23º, 29º, qualquer lugar que ele chegou, ele aprendeu alguma coisa, beleza, já valeu, que é isso aí. Esse ano é para aprender. O problema é que a gente esperava mais dele por causa do ano que ele tinha feito na Truck. E a gente tinha que ter pensado melhor, que talvez subir ainda era muito cedo. E realmente isso ficou comprovado. Mas já que subiu, vamos tentar manter o trabalho. Eu acho que esse que é o espírito da coisa. Tá? É se manter na Nationwide e tentar melhorar e ver se conseguir um contrato com a equipe melhor. Excelente, vixe, ótimo. Vamos ver, mas aí vai ter que mostrar mais serviço ainda, porque a Turner não é uma equipe tão ruim assim. Eu acredito que eles não estão dando carros tão ruim assim para andar atrás de Mike Bliss, de Johanna Long, de Kevin Swindell, desse pessoal aí, que não é ruim, mas o equipamento, sim, é inferior ao equipamento da Turner. A minha opinião é essa aí. Bom, então já vamos emendar direto ao campeonato. Ninguém se pronunciou? Eu que mando aqui hoje. Você quer falar, Léo? Não. Pode puxar o campeonato aí, Pedro. Campeonato. Então vamos lá, campeonato de carros primeiro, que é o campeonato mais emocionante por enquanto, mas o de pilotos está melhorando. Campeonato de carros, depois da sujeira do Kyle Busch lá no Kansas, lá que depois o Karma bateu nele bilhões de vezes no domingo, né? Mandar um abraço pro meu amigo Hélio Lima, que tá nadando na praia lá. Rendeu pontos no campeonato de carros, né? Acabou agora que com essa vitória ele ultrapassou o carro número 22, o carro número 54, e colocou 4 pontos de vantagem depois da sujeirada lá no Kansas, né? Mas ele é um piloto que tem muita classe, o Kyle Busch. Campeonato de pilotos. Austin Dillon lidera, né? Ele ultrapassou o Sam Hornish lá na prova do Kansas, que a gente não participou, mas o Leonardo falou lá no podcast que o Sam Hornish fez uma prova medonha lá e acabou perdendo a liderança do campeonato. E acredito que andando do jeito que o Sam Hornish está andando, vai ser difícil pegar o Austin Dillon, né? E a gente tem etapas aí onde o Austin Dillon costuma até andar razoavelmente bem, que a gente tem mais um oval de 1,5 milha, que é o Texas. Depois a gente tem Phoenix, que é a pista de São Hornish daí. E aí a gente vai ter Miami. Então acho que vai ser bem disputado, mas eu acho que pela regularidade do Dillon, o Hornish não vai conseguir chegar, mas vai ser bem interessante, bem interessante. Aí depois o Reagan Smith vem 52 pontos atrás, Algar 70, Cedar 78, Bane 91, Brian Scott 93, Vickers 97, Larson 157, Kligerman 174. Aí Bowman e Piquet agora, que era uma briga que a gente tinha começado a dar destaque uns podcasts anteriores lá, a briga pelo 11º lugar, que era o foco do Piquet. Eles se distanciaram agora, o Piquet vem 52 pontos atrás do Bowman, e o Bliss chegou na briga agora, o Bliss está apenas 13 pontos do Piquet, né, pelo 12º lugar. Então se o Piquetzinho não apertar firme da direita aí, ele pode acabar perdendo posição para o Mike Bliss, que corre num carro da TriStar. É isso aí. Alguns comentários aí sobre o campeonato de pilotos, Leozão, Hélio? Ah, Pedro, agora, daqui para frente, agora é só o... vai ser a briga entre São Roque e Austin Dillon, né? Tá final do ano agora. Falta 3 corridas, reta final. Quem errar, chupa o dedo. Quem errar, fica, perde o título. E, assim, quem vem errando um pouco mais, vem sendo o São Roque. No Kansas fez um erro muito bobo, né? Acabou tocando o muro, faltando poucas voltas. Um erro bobo, infantil dele. Agora, no final de semana, o Charles, ele foi bem, terminou logo atrás do Austin Dillon, né? Perseguiu o Austin Dillon, fez uma boa corrida, fez o trabalho dele que tem que ser feito. Aí, agora a diferença é 8 pontos. E, assim, querendo ou não, quem perdeu mesmo, quem realmente perdeu o título, que estava quase que ganho, né? Vai ser a maior decepção do ano, vai ser o Egan Smith. E foi o que você tinha falado quando você passou falando dos pilotos, né? O Egan Smith, ele perdeu a chance de, pelo menos, ficar mais próximo deles, né? Do Austin Dillon e do São Hornish Jr., para tentar alguma coisa aí, sei lá, algum dar um pulo do gato no Texas e Phoenix e chegar em Homer no meio da briga lá para lutar com eles. Mas, infelizmente, daqui para frente agora é o Austin Dillon e São Hornish. E vença o melhor agora, né? Aí agora daí para baixo, aí agora, saiu hoje a notícia do Brian Vickers, ele não volta mais esse ano, né? Infelizmente o Brian Vickers está fora. Então, daqui para frente agora vai ser assim, essas brigas de intermediárias aí, vai ser quase que irrisórias ao campeonato agora, né? Só a questão de premiação mesmo para eles mesmo, né? Sadler e Algar vêm colados um no outro. Aí tem o Trevor Bayne também, que está próximo, mas já está mais afastado um pouco. Então vamos ver o que acontece daqui para frente agora. Mas agora realmente o que nos interessa é a briga pelo título e podemos ter um primeiro campeão sem nenhuma vitória na National Wide Series. Então, quanto ao campeonato, na minha opinião, se o Sir Hornish perder, não vai ser por essas últimas 3 provas, vai ser pelo campeonato inteiro. As várias corridas que ele perdeu pro Cal 22, que teve 608 pilotos e os 608 pilotos ganharam, e ele sempre chegou em segundo para todos. Para mim, o Hornish perdeu o campeonato em provas como a STP 300 em Chicago, né? Aquela prova foi num domingo. Evento separado até, que ele perdeu pro Logano, foi no Kentucky pro Ryan Brandon, que pra mim ali psicologicamente foi o ponto pra mim fundamental que pode determinar a perda desse título. E o Austin Dillon tá fazendo a dele, tá sendo regular. Na última semana já mostrou que pode vencer. Não duvido que o Dillon seja o campeão desse ano. Agora, sobre o Reid Smith, eu acho que foi a praga do Eric Sadler e o Hampshire, né? Depois, a praga do Eric Sadler é complicado. Sobre o campeonato, a gente olhando o destino dos 10 primeiros, a maioria tá todo mundo já com o destino guardado. Hornish tá desempregado, né? Mas eu acredito que ele arrume uma vaga nesse handicap em algum time menor. Já o Austin Dillon já tem a vida feita. O próprio Brian Vickers, que mesmo com a doença, tem um carro para o ano que vem no Street Cup. O próprio Adam Sauder, né, que a gente fala que não sabe o que vai ser o futuro dele na Joe Gibbs. O que se sabe é que ele tem um contrato de vários anos com a equipe técnica do San Francisco 49ers, né? Então, eu acho que para esses 10 primeiros, quem briga por um futuro melhor, que uma vitória pode mudar o seu ano que vem, vai ser Parker Kligerman e Alex Bowman, porque o resto está mais ou menos que encaminhado para 2014. Beleza, beleza, beleza. Bom, então nós já podemos encerrar esse bloco. Pedro, peraí, sim. Desculpa, eu enganei. O Joe Gibbs foi técnico do Washington Redskins, né? Isso, dos Peles Vermelhos. É, exatamente. Bom, se corrigiu, velho. Bom, então a gente volta para falar no próximo bloco sobre a quinta etapa do Chase, que ocorreu também em Charlotte. Estreia de Brian Scott e Kyle Larson, vitória talvez surpreendente de Brad Keselowski e indefinição no Chase por enquanto.